cidade, canto liberdade. O que você sabe sobre liberdade? Só posso dizer como sinto. E vendo os meus irmãos sorrindo, me sinto rica, me sinto viva e sigo com esse meu grito. Sabe o que querem pra nós? Queremos mais de nós, sabemos mais de nós. Olhar no espelho e seremos mais nós. Mulheres pretas, curando as tretas, deixando mais forte os frutos com essas mil facetas. Raiz tão forte, sei que se estreme corre. Me vê, diz que não pode, sua cara é um porre. Me devolve tudo, me transporto e mudo pro seu mundo. Ou explodo tudo ou mudo esse mundo. Infeliz quem diz ser melhor e não sente. Infelizmente gente que não sabe o que é ser gente. Subi o morro, uma noção do que eu tenho e agora. Tudo me importa, me movo, o que incomoda transforma. Falou de liberdade, mas o cântico não escutou. As vozes ecoaram nas ruínas de madruga. Cê quis diminuir, reduz de parafal. A vida que nós leva é lado ruim ou lado mal. Lembrança de repente da serpente que caiu. Do que partiu, gaiola abriu, o PM que consumiu. Nas montanhas aprendi, nas ladeiras me criei. A fé que movimenta as correntes eu já sei. Como ser melhor sabotado no sistema. Quantos que trafica, mas não vive do problema. Quantos são palmares sem a Glock, só com Deus. Quantos necessita o que o branco corrompeu. Quantos são da noite, quantos são do dia. Plantão do fogueteiro, plantão da melodia. Poetas vivem rosas, poesia que ilumina. Pretos louco mesmo na revolta dia a dia. Será que posso cantar isso aqui? Será fácil seguir? Será longe pra mim? Será o fim? Mas isso me pertence, fim. Broto com o que tenho, é puro e sincero e belo. Mais que um som pra mim, eu que me liberto. Correndo um tempo, os pés cansados, a mente o foco. Busco meu norte, tenho quem cuido, isso me faz forte. Cada um sabe a dor, a alegria de ser quem se é. E no dia a dia, me curando na melodia. Que incita vida, que inspira vida, que vira rima. Em cima de mim não vai se criar. Sua história importa, melhor criar. Se não sabe o nome, vai procurar. A sua verdade o libertará? Respostas que a gente busca, fica na sua, escuta o silêncio. Tenta ouvir o que bate aí dentro, o que seria o melhor momento. Já refletiu sobre o tempo, estações como nós eu penso. Já refletiu sobre o tempo, o que seria o melhor momento. Não joga ele no vento, e se perder nem dá pra voltar. Siga em frente sem medo. Cantei a liberdade PJL pros irmãos. Liberto para o mundo, aprisione o coração. Castelo de ladrão, castelo de madeira. Delírio para poucos, ouço o canto da sereia. Salário do pecado é amor, não se esqueça. Cheiro de enxofre dentro das biqueiras. Falta de alimento, poeira na dispensa. Nossa mãe que chora, criança violenta. Se torna violenta por falta de opção. Cadáveres não falam, caiu, estende a mão. Morreu, esconde o pé, plantou, tem que colher. Nas métricas sentimos, no crime já não vê. Não dá pra entender, cabeça de um cria. Morre pelo morro, pelo beco atira. Pela estrada fria, deixa o suor. No piscar de um olho, semblante na pior.